Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje traz o primeiro programa dedicado ao novo lançamento de Chico César, Cantos e Encontros de Uns Tempos Pra Cá. Começamos com o clássico de Gilberto Gil e Chico Buarque, Cálice. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta ao peito, silêncio. Na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu engano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento vi emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Cantos e Encontros de Uns Tempos Pra Cá, de Chico César, foi gravado ao vivo em São Paulo. Um disco, no mínimo, surpreendente, inesperado mesmo, mas sempre com um toque genial, conceitual, do cantor, compositor e violonista. Chico vem acompanhado por um quinteto de cordas com arranjos densos, orquestrais, distribuídos por um time de 5 arranjadores: Adail Fernandes, Xisto Medeiros, Ruriá Duprá, Nelson Aires e Mário Manga. Traz também participações prestigiosas, como a de Maria Bethânia na faixa A Força Que Nunca Seca, de Chico César e Vanessa da Mata. Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata vesga, mais do que o corpo dita. O que faz o equilíbrio cego, a lata não mostra. O corpo que entorta pra lata ficar reta. Pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva. A água na estrada morta, e a força nunca seca pra água que é tão pouca. Produzido por Suami Júnior e Chico César, que também assina a direção musical, o disco traz um dos grandes sucessos de Chico César e Zé Cabaleiro, Pedra de Responsa. Quando fui na Ilha Maravilha, fui tratado como pajá, deram arroz de puxa, água gelada da filha, cozido de jurara, alavanco na quadrilha. Quando fui na Ilha Maravilha, fui tratado como pajá, deram arroz de puxa, água gelada da filha, cozido de jurara, alavanco na quadrilha. É pedra, é pedra, é pedra, é pedra de responsa. Mamãe, eu vou pra ilha, nem que seja montado na onça. Disse pedra, é pedra, é pedra, é pedra de responsa. Mamãe, eu vou pra ilha, nem que seja montado na onça. Orango Tanga, mais uma composição do Chico César no seu álbum Cantos e Encontros de Uns Tempos Pra Cá. Olha, foi joia, mas agora é miçanga. Olha, foi joia, mas agora é miçanga. Se tem pano pra manga, orangotanga vá. Eu vou, eu vou. Ia, ia, ia, fui. Chico César, com seu álbum Cantos e Encontros de Uns Tempos Pra Cá, é o disco do dia de hoje. Um lançamento da gravadora Biscoito Fino pode ser encontrado nas melhores lojas. Você gostou desse disco? Você pode ganhá-lo escrevendo para nós no e-mail discododia@radiomec.com.br. Cite o artista e o álbum e você poderá ser sorteado entre as 10 primeiras mensagens. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com o segundo programa dedicado ao novo disco do Chico César. Até lá!